Panorama Agrícola para 14 de maio de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira de lua nova, 14 de maio de 2013. Estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado de hoje é: você julga pelas ações ou pela conta bancária? Na dica desta terça-feira do Panorama Agrícola, uma dica sobre preservação ambiental. No noticiário, o agricultor familiar pode ter isenção de IPI. E hoje tem professor da terra que fala sobre a alimentação e a saúde das plantas. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, não jogue no mar, em rios ou nas lagoas, o lixo. Uma caixa de leite pode demorar até 2 anos na água para se decompor. Uma garrafa plástica, até 400 anos. Uma lata de alumínio, mais de 100 anos. Um pneu, 600 anos. Saco plástico é ameaça às tartarugas, que podem comê-lo. Assim, preserve o mar, os rios e as lagoas. É hora das notícias. Agricultores familiares podem ter isenção do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de máquinas e equipamentos agrícolas, na compra de veículos novos, seja de fabricação nacional ou fabricados em países do Mercosul. Tal isenção foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O projeto deve ser apreciado ainda pela Câmara. A compra com o benefício da isenção do IPI só pode ser realizada uma vez por ano. FETRAF Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul, entregou recentemente ao governo do estado de Santa Catarina uma série de pedidos, entre eles a inclusão dos financiamentos do Programa de Crédito Fundiário e do PRONAF para a Juventude Rural no Programa Juro Zero do governo do estado. Os agricultores querem também uma política de pagamento por serviços ambientais, garantia de gratuidade na implantação do cadastro ambiental rural e isenção de ICMS para as agroindústrias familiares no programa de aquisição de alimentos e no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O município de Angelina, forte na horticultura e cuja população tem 75% no meio rural, ele está sendo bem contemplado pelo programa SC Rural. Muitos jovens de Angelina estão participando de cursos de capacitação aqui na região de Florianópolis. Sobre esse assunto, a sucessão no campo e o treinamento do jovem rural de Angelina, quem fala aqui no Panorama Agrícola agora é o vice-prefeito de Angelina, Leonardo Ramos. Eu vejo hoje de grande importância esse programa. Que hoje o lugar dos jovens, eu acho, no meu ponto de vista, é no interior, na agricultura. Pelo menos lá no campo, o ser humano vive com sossego, trabalha e não tem hora para começar nem hora para acabar. Hoje, nas grandes cidades, as pessoas têm hora para começar, hora para parar e depois de serviço ou antes do serviço, precisa 2 horas para chegar no seu trabalho. E quem vive no campo, ele acorda no trabalho e dorme no trabalho. Então, ele consegue se manter só no campo, só trabalhando. Se trabalhar pouco, consegue se manter. Em cidades, por exemplo, a pessoa, se não tiver um emprego, passa fome. E na colônia, não. Ali a pessoa tem o seu terreno para trabalhar, se plantar um pé de repolho, ele colhe. Na cidade não tem onde plantar. Então tem Essa é a grande vantagem. E o colono, o agricultor, precisa desse curso, desse impacto aí, para ajudar ele a conseguir trabalhar com mais técnica, mais sabedoria, para colher mais. E hoje o produtor rural, hoje ele está fazendo bastante dinheiro, porque os produtos coloniais hoje estão valorizando cada vez mais. O colono que esse ano, por exemplo, plantou cebola, plantou tomate, até um pé de repolho hoje já teve custando R$4 um pé de repolho, um pé de alface R$1, cebola R$2 o quilo, tomate R$100 a caixa. Só o agricultor é só se organizar e trabalhar que vai sobreviver, e muito bem no interior. E nós da administração pública estamos aí para ajudar, incentivar o agricultor que tanto precisa, com estradas melhores, com maquinário para preparar o terreno. Nós temos tratores agrícolas e estamos tentando terceirizar esse trator agrícola para o agricultor hoje conseguir trabalhar mais com menos despesa. Qual é o forte da agricultura em Angelina? Forte hoje é a cebola e a verdura. E foi colhido muito tomate também na Angelina, que há muito tempo não estava acontecendo. O pessoal tá... E a produção de leite, né? Tem muita gente que tem muita vaca leiteira, tem gente se aperfeiçoando nisso. Hoje é vendido muito leite na Angelina, a Papenborg é que está puxando. E tem famílias inteiras que estão vivendo só da vaca leiteira. Turismo rural é uma opção para a cidade? É uma opção boa. Hoje nós temos umas cachoeiras bonitas. Tem muita coisa bonita em Angelina para ser visto. E nós nunca tínhamos um secretário do turismo. Agora nesse novo mandato aí nós conseguimos botar um chefe de turismo. E está fazendo um trabalho muito bom. E a partir do segundo semestre a gente vai começar a divulgar mais esse nosso turismo. E estamos se preparando para receber também os visitantes, receber melhor, com uma qualidade melhor. Então tudo isso é um trabalho que nós estamos começando, mas queremos dar continuidade para melhorar o nosso município. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o vice-prefeito de Angelina, Leonardo Rames. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, você já ouviu falar sobre a palavra trofobiose? Trofobiose parece um palavrão, mas não é. Trofo quer dizer alimento, biose quer dizer existência de vida. Portanto, trofobiose, amigo agricultor, quer dizer todo e qualquer ser vivo só sobrevive se houver alimento adequado disponível para ele. Em outras palavras, a planta ou parte da planta cultivada só será atacada por um inseto, ácaro, nematóide ou micro-organismos como fungos ou bactérias quando tiver na sua seiva exatamente o alimento que eles precisam. Este alimento é constituído principalmente por aminoácidos, que são substâncias simples e solúveis. Para que a planta tenha uma quantidade maior de aminoácidos, basta tratá-la de maneira errada. Portanto, amigo agricultor, um vegetal saudável e bem alimentado dificilmente será atacado por pragas e doenças. As ditas pragas e doenças morrem de fome numa planta sadia. Estratégias interessantes para proporcionar um alimento saudável para as plantas é implantar na lavoura adubação verde, consorciando gramíneas com leguminosas, utilizar adubação com humus de minhoca ou compostagem. Amigo agricultor, reflita com a sua família sobre estas estratégias e proporcione saúde para o seu solo e, consequentemente, saúde para as plantas, produzindo um alimento diferenciado. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.